braços. Não foi assim que imaginei nosso destino. Pensei que tudo era pra sempre, mas você, sem razão, não está mais aqui. Sem razão não está mais aqui.